você, eu quero só você. E não sou mais de ninguém. Olha o grave, olha o peso.

polêmicos da Kenner. Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos animar esta parada. Cheguei na capital, o pop tava tocando, as novinhas descendo, as novinhas rebolando. Cheguei na capital, o pop tava tocando, as novinhas descendo, as novinhas rebolando. Não mexe que o pop te pega, se pegar-lhe uma bicada, meu passa já era. DJ Elis e Juninho, DJ Wesley e Nandinho, o quarteto tá formado comandando esse ninho. Olha a sanfonada, olha a sanfonada. O pop é doido, então toma a sanfonada. A garra do pop do life. Videl Produções, tamo junto. Vamos lá, Videl. Produções, o produtor oficial da equipe Os Polêmicos da Kenner. Polêmicos da Kenner. Olha quem chegou, é a galera que doide dá um show. Yes. Olha quem chegou, é a galera que doide dá um show. Pra cima DJ, bota na pressão. Olha quem chegou, a galera da piração. Pra cima DJ, bota na pressão. Olha quem já chegou, a galera da piração. Eu vou dançando, vou rebolando, eu vou descendo até o chão. Retorna aí DJ, solta o batidão. Essa galera é só piração. Arreia muitos baldes pra nossa mesa. Uísque, cerveja e gata de montão. Então desce mais gelada pra nossa mesa. Porque sou da galera da piração. Bota na pressão, galera da piração. Somos da serraria e não tem pra ninguém não. Bota na pressão, galera da piração. Somos da serraria e não tem pra ninguém não. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Olha quem chegou, é a galera que doide dá um show. Yes. Olha quem chegou, é a galera que doide dá um show. Pra cima DJ, bota na pressão. Olha quem chegou, a galera da piração. Pra cima DJ, bota na pressão. Olha quem já chegou, a galera da piração. Eu vou dançando, vou rebolando, eu vou descendo até o chão. Detona aí DJ, solta o batidão, que essa galera é só piração. Arreia muitos baldes pra nossa mesa, uísque, cerveja e gata de montão. Então desce mais gelada pra nossa mesa, porque sou da galera da piração.

Essa é a equipe mais top das tops do Pará. Estou falando da equipe Os Polêmicos da Kenner. Vou caminhar só com você na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai?